Fase Nova. Sua louca, depois que a gente terminou, saiu pra rua, fazendo um rodízio de boca, sem pensar nas consequências. Agora quer botar a mão na consciência e tentar voltar. Mas deixa eu te falar, adulto quando briga, tira um tempo pra pensar. O infantil faz tudo, tudo pra aparecer igual você. Eu tenho um recadinho aqui que vai doer. E vai, vai chorar. Ninguém mandou bancar a vingadora. Vai, vai chorar. Podia ter terminado de boa. Vai, vai chorar. Ninguém mandou bancar a vingadora. Vai, vai chorar. Podia ter terminado de boa. Boa louca, depois que a gente terminou, saiu pra rua, fazendo um rodízio de boca, sem pensar nas consequências. Agora quer botar a mão na consciência e tentar voltar. Mas deixa eu te falar, adulto quando briga, tira um tempo pra pensar. O infantil faz tudo, tudo pra aparecer igual você. Eu tenho um recadinho aqui que vai doer. Vai chorar. Ninguém mandou bancar a vingadora. Vai, vai chorar. Podia ter terminado de boa. Vai, vai chorar. Ninguém mandou bancar a vingadora. Vai, vai chorar. Podia ter terminado de boa. Você agiu, foi na maldade. Quem pisa no amor, tropeça e cai na saudade.